Canal 2 da Antena Web. Hoje é teu aniversário, parabéns minha mãe querida, que este dia se repita por muitos anos de vida. Hoje é teu aniversário, minha querida Santa Mãe, Deus te dê muita saúde e alegrias também. Deus te dê muita saúde e alegrias também. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, mãe, por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, mãe, pelo teu aniversário. Parabéns, parabéns, mãe, que chegues ao centenário. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, mãe, por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, mãe, pelo teu aniversário. Parabéns, parabéns, mãe, que chegas ao centenário. Trago aqui esta boneca, que é de porcelana fina, para a minha querida mãe, que ela hoje é pequenina. Para quem são estas flores e este bolo também? São para um bebezinho, que é minha querida mãe. São para um bebezinho, que é minha querida mãe. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, mãe, por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, mãe, pelo teu aniversário. Parabéns, parabéns, mãe, que chegas ao centenário. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, mãe, por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, mãe, pelo teu aniversário. Parabéns, parabéns, mãe, que chegas ao centenário. Esse é o meu destino, fazer o quê? Apaixonar, gostar, perder a cabeça, entregar o coração, não ter controle na situação, chorar gostoso de amor por ela. Esse é o meu destino, fazer o quê? Tentei resistir, mas não consegui dizer não pra ela. Hoje eu vou vivendo assim, feito um barco à deriva, sem saber o que fazer da vida, perdido em alto mar e revolto eu vou. Hoje vou vivendo assim, feito um pássaro no ar, com a cabeça desse jeito, fico só pensando nela e esqueço até de mim. Fazer o quê? Esse é o meu destino. Fazer o quê? Se nos braços dela eu voltei ser um menino. Fazer o quê? Esse é o meu destino. Sem saber o que fazer da vida, perdida em alto mar e revolto eu vou. Hoje vou vivendo assim, feito um pássaro no ar, com a cabeça desse jeito, fico só pensando nela e esqueço até de mim. Hoje vou vivendo assim, feito um barco à deriva, sem saber o que fazer da vida, perdido em alto mar e revolto eu vou. Hoje eu vou vivendo assim, feito um pássaro no ar, com a cabeça desse jeito, fico só pensando nela e esqueço até de mim. Fazer o quê? Esse é o meu destino. Fazer o quê? Se nos braços dela eu voltei ser um menino. Sem juízo. Fazer o quê? Esse é o meu destino. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Mas que rapaz ali vai, que beleza seu pai fez. É o rapaz da vila com o gás para freguês. Papai é toda pressa, é urgente, alguém chamou. Estava a cozinhar, de repente o gás falhou. Lá vai ele a passar, com alguém sempre atrás dele, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dele. Ele até acha graça ao ver quem vai atrás dele, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dele. Até o Padre João a brincar vai atrás dele, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dele. Mas que joia de rapaz, que de mim não desconfia. Deixou-me a bilha cheia, levou a minha vazia. Lá vai ele a passar, com alguém sempre atrás dele, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dele. Ele até acha graça ao ver quem vai atrás dele, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dele. Até o Padre João a brincar aos nossos olhos brilhar. Tudo brinca e respeita o lindo rapaz da vila. Lá vai ele a passar com alguém sempre atrás dele, a pôr a mão na vila, a pôr a mão na vila dele. Ele até acha graça ao ver quem vem atrás dele, a pôr a mão na vila, a pôr a mão na vila dele. Até o Padre João a brincar vem atrás dele, a pôr a mão na vila, a pôr a mão na vila dele. Chuva pelo amor de Deus, Mãe, basta ser mais irmão. Mãe, é urgente a paz mundial. Num país cheio de cor, nasceu um dia uma abelha, bem conhecida pela amizade, pela alegria e pela bondade. Todos lhe chamam a pequena abelha Maia, fresca, bela e doce abelha Maia. Sem parar no seu mundo sem maldade, não há tristeza para a nossa abelha Maia, tão feliz e doce abelha Maia. Maia, eu quero-te aqui. Amanhã ao passear vi uma abelha numa flor, e ao sentir que me olhou com os seus olhitos de cor, todos lhe chamam a pequena abelha Maia, fresca, bela e doce abelha Maia. Sem parar no seu mundo sem maldade, não há tristeza para a nossa abelha Maia, tão feliz e doce abelha Maia. Maia, eu quero-te aqui. Toma um copo, rapaz. Vamos coisas más. Abre as portas à esperança. Toma um copo, rapaz. Vamos dar um pé de dança. Põe de parte coisas más. Abre as portas à esperança. Toma um copo, rapaz. Vamos dar um pé de dança. Põe de parte coisas más. Abre as portas à esperança. Tenho que votar com o canal 2. Cheia com o que ganha nas feiras, os pregos. segredos que ela serve. Toda a vida são amigos. É nas feiras a rainha e mãezinha de mendigos. Mulher portuguesa, mulher portuguesa, sejas tu doutora ou mulher de feira. Mulher portuguesa, mulher portuguesa, tu vences na vida de qualquer maneira. Mulher portuguesa, mulher portuguesa, sejas tu doutora ou mulher de feira. Mulher portuguesa, mulher portuguesa, tu vences na vida de qualquer maneira. Estar

quando chega a hora. É tão lindo ver, levar os filhinhos para outros caminhos que vão conhecer. Está o temporal e Aceitando.